5-1-2-5, O 07, o solo foi o 42, direita, 1-2-1-1. No 888, a sua identificação, dessa vez chegada a boca inicialmente para o nível 190, hoje chama 095. E o 5972, controle? E 5972, a sua identificação, dessa vez chegada a bom para o nível 050, o ajuste na 095. 050 no 095, para o saído bom lado com o centro do recurso. 972, gente. Uma 888, três abertura para o nível 060. 060, pesada cruzando a pista até o pátio militar. Cora 2035. Secundária 12835. 2835, azul 9271. Cinco 972, confirma indicada. 2809. Introduzo para 2509 e 5972. 2509 e 5972. Azul 4235, após servida 367, voa servida 368. Emdecida para 2500 pós, o ajuste no 0 no 5, autorizado sinal RNAVE e reposto passando servida 366. Ok, então 367 vai voar o 368, após segue para o 366. Azul 4235. Azul 4235, negativo, após servida 366, voa direto servida. Após ser revista 367, voa ser revista 366. Ok, então autorizado seguindo o perfil do procedimento azul 423. Afirma. Doutor, eu vi o 5972. E 5972, prossiga. Levar coordenação após pelo boatada, completo o meu RDM para 10. Negativa é RNAV, é approach. Entre Rio 5972, desça inicialmente para 4 mil pés, após a posição pelo voo a TASA. 4 mil pelo TASA, Rio 5972. E 5972, reduz a velocidade para 2109. 2109. Ou 1888, reduz a velocidade para 2209. 2209, voo 1888. Azul 4235. Azul 4235, complete sua informação e chame torre na frequência 118, decimal 95. 118, 95, 4335. Rio 5972, após pelo voo a casa, em descida para 2 mil pés, o ajuste na 0 no 5, autorizado o final do procedimento, ZRW MacF, pista na 0. Descida 2 mil, pelo a casa, 1 no 0 no 5, autorizado o procedimento. Autorizado pouso, pista 1 no 0, 4235. Uno 888, desça para 4 mil pés, o ajuste na 0 no 5. 4 mil nem 5, no 888. 5972, reduza para 1709. Vai em redução. Oi, 4235, qual foi o meu ajuste, por gentileza? Ajuste no 0 no 5. Grato. Rio 5972, estabilizando o 098, resolva a pista. 5972, torre 1, no 8, decimal 95, bom pouso. 0995, obrigado. No 888, após pelo Serra Vida 366, descendo para 2500 pés, ajuste no 0 no 5, reporta na final. Será na final das 2500, bom pouso. Passo 235, sola 56, direita 121, no decimal 1. Direita 121, 4235. Por gentileza, a direita da aproximação, aquela de show ali. Gente, o azul 4235 já foi reportado. Ok, obrigado. É 1219, né? 211. 5972, avistado, pouso autorizado, pistola 0, vento 11, 0 graus, 111 nós. Fique atento a luzes na aproximação, aproximadamente de 2 a 3 milhas do seu lado direito. Ah, estamos vendo ali. Obrigado pela informação, livre pouso, e o 5972. Estamos visando a final, gol no 8-8. No 8-8, completa a final, torre 1 no 8, decimal 9-5, bom pouso. 9-5, tem um bom trabalho, obrigado. Direito 5972, sala 59, direita 1-2-1, decimal 1. Direita 1-2-1, boa noite. Então, pode esperar, chama 3-3. Tá bom. Torre Gol no 8-8-8, estabilizado a Renave 90. Boa noite. 8-8-8, avistado, pouso autorizado, pistola 0, vento 1-1, 0 graus, 1-2-2. Fica atento às luzes à direita da sua aproximação, de 3 a 4 milhas da aproximação da pista. Tranquilo. Observado, Gol no 8-8-8. 393, autorizada a manter pistão em zero. Chamando o controle. Tá, 3178, aciona identificação, desce via nível de voo 050, chegada Mari. Após Pabog, está autorizado voar direto Serra Vito 366. Pabog, Serra Vito 366, ligando para o 3, decolagem autorizada, vento 100 graus, 129. É 303, decolada 06, controle 1208. 208, controle 63, 13. Controle originário 63, 13, massa 1000 pés. 6303, contato radar, sobe via nível 360, saída da El. 360 vai manter a saída, 6303. Sete três três, boa noite, acione identificação, chegada bom, desça para o nível 050, ajuste no 015. Boa, 050, meio 15, mantém inicialmente a chegada, aguarde. Chegada, controle de Salvador, boa noite, 6224, essa é a informação de luz. 24, boa noite, acione identificação, autorizada a chegada Mari, desce para o nível 060. Para 3178, desce para 2510, o ajuste no 095, está autorizada a final da RINAVE e reporte passando Serra Vitor 366. Reporta passando o serviço 366, Salvador. Boa noite, eu vou. O 1970 tem azul. 1970, boa noite, a sua identificação autorizada a chegada a Mário, desça para o nível 070. Identificou na chegada a Mário, desça para o 070, voo 1170. 16224, vem na proa do Serra Vitor 366, desça para 4000 pés, o ajuste no 015. Toma 70, reduza para 2209 o número 4. 2209, reduzindo, bom nome, 70. Tem 1251. 251, 6343, obrigado. Bom dia. Controle Salvador, boa noite, Zul 4980, na saída Bucaracaju. Zul 4980, boa noite, contato radar, só para o nível 350, saída Puca. 350 Puca, Zul 4980. Toma 723, vou na proa do Serra Vitor 368, desça para 4000 pés, ajuste no 095 e reduza para 2209. Serra Vitor 368 para 4000, reduzindo 2209. Azul 4980, vou ir direto Romeo Fox 08. Romeo Fox 08, Azul 4980, obrigado. Uno 723, qual é o seu indicado? Está reduzindo para 220, passando agora 270. Sou voltou para o sequenciamento, curve à direita para 230, limite radial 290 de Salvador. Direita 230, limite 290 de Salvador, voo 723. 6224, desça para 2510, voo ajuste, permanece no 095, autorizado a final da RNAVE, reporte passando Serra Vitor 366. Para 2500, permanece no 095, vai reportar o 366. Não, 970, vetor radar para o sequenciamento, curva à esquerda para o 020, limite radial 280 de Salvador. Sente sobre vetor esquerda 020, limitada radial 280 de Salvador. Vou por 1170. 970, desça para o nível 050. 070, 1170. Boa noite, voo 970, informação, Zulu. 1970, boa noite, acione identificação, autorizada a chegada à mar e desça para o nível 060. 060, identifico, 970. Torre em 1895. 395, boa noite. Boa noite. 3178. Boa noite, Tana, 3178. Eu posso passar no 372. Reportarão. Sono 723, reação uma navegação, prodo Serra Vitor 368, desce ainda para 4.000 pés. Serra Vitor 368, 4.000 pés, Sono 723. 14980, Sono Recife. Tem 126.85. 2685, azul 4980, boa noite. Boa noite. No 723, desça para 2510, autorizada a final do procedimento RNAVE, reporte passando Serra Vitor 366. Autorizada a RNAVE da 10, reportará passando Serra Vitor 366, agora no 723. Sono 1970, desça para 4.000 pés, ajuste no 095, o novo limite radial 300 de Salvador. 74.000, Conan 0, para a variável 300, Salvador, voo 6, 2, 4, 6, 2, 6, 2, 6, 4. Ando 24, torre 1-9-8-9-5. À direita da aproximação. Cat. Salvador, Oceania 2, 2, 4. Pão 1-7-0, reassuma navegação, proa do Serra Vitor 368. Reassumindo a navegação na proa do 368, confirma. Bom, Serra Vitor 368, para início do procedimento. 368, gente, bom no 1-1-7-0, desça para 2.510, autorizado a final do procedimento RNAV e reporte passando Serra Vitor 366. Para 2.500, autorizado a RNAV e reporte para Serra Vitor 366. Estou 1-1-7-0. Saudinho, meu. Meu. 1-9-7-0, após ETAP, foi na prova do Serra Vitor 366, desça para 4.000 pés, o ajuste no 0-5. É, após ETAP 366, confirme descida e o ajuste? Descida para 4.000 pés, o ajuste no 0-5. 4.000 com 1.015, ETAP 366. Gente, vão no 723, sumi a torre em 1-9-8-9-5. 1-9-5, boa noite, vão no 723. Boa noite. Fogo, não. Vão no 7-8, salvador 2-2, chame no 2-1-9. Corrigindo, mantenha minha escuta, taxi via alfa e a porta antes da Juliette, tá? 3-1-7-8. Escuta alfa antes da Juliette. Sinal 6224, 1969, nós estamos autorizados, pista 90. Direito, pista 90, Salvador, boa noite, Bono 723, final da 1-0, visual. Boa noite, Bono 723, número 2 para pouso, continue a aproximação, aguarde pista livre. Na sua escuta, Bono 723. 510, ajuste no 0-5, autorizado a final da RNAV e reporte passando o Serra Vitor 366. 2.500, 1.015, reportará o 366, autorizado, Bono 970. Barro meu te olha patango, boa noite, prossiga. Mensagem Barro meu te olha alfatango, prossiga em condições de visuais via corredores, reporte no CEAS ou quanto visual com campo. Olha a Fatanga Guaxi, coordenação com a torre. Pode. Estabilizado o sinal RNAV, pista 1-0, gol 1-1-7-0. 1-1-7-0, chame a torre, 1-1-8-9-5. Torres 295, voo 9170. 3, pista no zero livre, pouso autorizado. Vem até uma centena por 10 nós. Liga posição no zero, vou no 77. Está autorizado prosseguir via litoral, porém a 510, o ajuste no 015, reporta ingressão no corredor Interlagos. Positivo, após a posição Interlagos, então vai descer para 500 e repassar o zero. Salvador, voo 1170, final estabilizado, Campo Vista. Voo 1170, continue a aproximação, aguarde pista livre, evento 1 centena com 10 nós. Pede, prossegue a aproximação, guarda pista livre, voo 1170. Solo 27, primeira direita, deixa em 1-2-1, decimal 1 no solo. 1-2-1, boa noite, solo 7-2-3. Confirmo que acionou o trânsito no modo normal, 0170? Positivo, acionado, 0170, desde a decolagem. Eu não recebo. Tem, vai checar. Autorização, voo 1970. Oi, boa noite, está 3305, ponto espera pronto. Boa noite, está 3305, mantenha o ponto de espera. Recorre de imediato, está 3305, autorizado? Afirmo. Ali mantém a pista no zero, tá 3305. Ali mantém. Ela faz a informação que chegou o equipamento, está recebendo aqui a interrogação radar e passando agora a Interlagos. Olha, passamos recebendo agora o modo alfa negativo e no modo carne. 29, chame 1-2-1 decimal 9, 1-2-1 decimal 1. 7, livre direito, chama 2-1-1, gol 1-1-7-0. Tran 3305, informo um helicóptero se aproximando do campo pelo setor nordeste a 500 pés na linha do litoral, não vai interferir com a sua decolagem. Vento 1 centena, 11 9, pista livre, autorizada a decolar. Colagem autorizada, está 3305. 9970, pista no zero livre, pouso autorizado. Tem livre, pouso, 9970. Itália, falta um, chame a torre, em 19895. 3950, tá. Torre, Salvador, boa noite, o Papa Romero, chega a faltar, me transfere. 3305, decolou aos 31. Chame 121, 120, são 8 por viagem. 308, obrigado, boa noite. Primeiro, Tiara Fotango, prossiga. Positivo, passou já lá, passou escuta para ingresso, pouso no 7, vai para o 5. Abaixo, para o nível 330, sai da PUCA. 330, PUCA, TAN 3305. Tô no 8, sem interferência, vai reportar na curta estrela. A intenção é pouso no pátio 5 ou na pista no 7? Vai pousar na pista ou no 7, interseção com a papá e levará para o pátio 5. Gente, não é pra informar, na presença autorizada direto para a interseção da pista no 7 com a papá, vento uma centena com 10 nós e com o solo controlado. Positivo, vai reportar no solo para o chegar para a dama. 300. Nível 300 na proa, Romeu Fox 018, tá 3305. No 970, solo 32, chame 121, ainda sinal 1 no solo. 3305, chame agora o centro Recife, em 126.85, alterne 12545. 126.85, 2545, boa noite, da 3305. Boa noite. Copa, Solos 36, frequência livre. Boa noite. Do solo no 211. Torre Salvador, muito boa noite. É o Azul 4959, está pronto para a espera da onda zero. Boa noite, Azul 4959, autorizado a alinhar e decolar pista no zero, vento a 109 nós. Está autorizado a alinhar e decolar o Azul 4959. Quatro mil pés. De Close 40, chame 120, destino 8 para a viagem. 308, obrigado. Controle de Salvador, boa noite, Azul 4959. Azul 4959, boa noite, contato radar, vou para o nível 140, voo e coral. 140, coral.